Primeiro, a importância do arrependimento. Depois, a profundidade do arrependimento. E, por último, a base do arrependimento. A importância do arrependimento, a profundidade do arrependimento e a base do arrependimento. Primeiro, a importância do arrependimento. Volte comigo para o versículo número 15. E veja o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui novamente. Diz assim: não faz nenhuma diferença se o homem é circuncidado ou não. O importante é que ele seja uma nova pessoa. O que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, que ele afirma nesse versículo, e que eu creio, é que essa nova vida que o apóstolo Paulo menciona, em que ele diz que a circuncisão, o fato de você ser circuncidado, ou de você não ser circuncidado, não tem valor nenhum, mas o que importa é essa nova vida que o apóstolo Paulo fala, que a Bíblia também comenta. O Senhor Jesus Cristo falou certa vez no Evangelho de João para Nicodemos também, que disse a Nicodemos, doutor da lei, que o que importa ao homem é nascer de novo, em outras palavras, possuir uma nova vida, em que o apóstolo Paulo também em outras passagens fala que em Cristo nós somos feitos novas criaturas. A maior marca dessa nova vida não é transformação de um pecador em uma pessoa santinha. Nós às vezes pensamos que a nova vida que nós recebemos em Cristo, a marca dela é caracterizada por boas obras, de uma pessoa que é pecadora e se transforma num santo. Não, o que a palavra de Deus deixa bem claro é que essa nova vida, a marca da nova vida, não é apenas boas obras, mas acima de tudo, a marca da nova vida é a marca do arrependimento. Então, não seria, por exemplo, um pecador transformado em santo, mas seria um pecador transformado em um pecador arrependido. E eu acho que isso é muito claro, está muito óbvio nas Escrituras, do exemplo de várias pessoas. Primeiro, eu queria, antes de falar do exemplo de uma pessoa muito conhecida nas Escrituras, de um dos nossos heróis espirituais, heróis da fé, queria que você pensasse a respeito de você mesmo. Eu queria fazer uma pergunta no seguinte sentido: desde que você se converteu, que você começou a vir à igreja, que você começou a ler a Bíblia, quantos de vocês deixaram de ser pecadores? Ninguém? Ninguém se atreve a dizer isso? Alguém deixou de ser pecador por aceitar a Jesus? Não. Veja, por exemplo, o exemplo da vida de Davi, rei Davi. Davi foi o homem escolhido para ser rei diretamente do Senhor, da nação de Israel, porque Israel havia escolhido um rei por nome de Saul, e quando Israel escolheu Saul como rei, Israel tomou por características as características que são aplaudidas ou valorizadas pelos homens, que é a estatura. Saul era alto, Saul era bonito, beleza, Saul era um homem forte, então possivelmente seria um forte líder militar. Mas esse homem foi um fracasso na vida de Israel. E Deus disse para Israel, disse: agora eu vou depor esse rei que vocês escolheram, porque ele é um rei desobediente. E eu vou escolher um rei e vou colocar no trono de Israel um rei segundo o meu coração. E Deus, ele fala ao profeta Samuel. O profeta Samuel vai à casa de Jessé. E lá ele escolhe o mais fraco dos filhos de Jessé, o mais simples, o pastor de ovelhas, por nome de Davi. E Davi é feito rei em Israel. Ele é um rei guerreiro, ele é um rei que ama o povo, ele é um rei que ama o Senhor. Ele é o rei segundo o coração de Deus. Ele é o rei colocado diretamente por Deus para reinar sobre o povo. Mas Davi não é um homem perfeito. Em certa ocasião da vida de Davi, Davi está passeando na varanda do seu palácio, ele olha uma mulher muito bonita tomando banho na sacada, abaixo. E Davi, ele cobiça aquela mulher, e para tomar posse daquela mulher, Davi, ele pede que o marido dela seja morto, porque o marido da mulher era um dos generais de Davi, E ele coloca o cara na frente de batalha, o cara é morto no campo de batalha, ele toma posse da mulher do cara. Então Davi, ele comete homicídio e adultério. E além disso tudo, vocês sabem da vida de Davi, que a vida de Davi era uma vida completamente, vamos usar um termo vulgar, esculhambada. A família dele era esculhambada. Ele teve filhos com diversas mulheres, e alguns dos filhos de Davi não eram personas não grata, eram pessoas não grata. Um deles, inclusive, quis tomar o próprio trono do pai, que tinha matado um dos seus irmãos, porque o irmão que ele havia matado tinha estuprado uma das outras irmãs também. Então a vida de Davi era uma bagunça, ele era um péssimo pai de família, ele era um adúltero e ele era um homicida. Mas acima de tudo, Davi era conhecido como homem segundo o coração de Deus. Aqui na nossa, eu creio que quase nenhuma das nossas igrejas, até mesmo pelo teor moralista que nós muitas vezes carregamos, a atmosfera moralista e religiosa que nós carregamos, Davi ele não poderia ser presbítero, nem diácono, nem ministro de música. Ele era um músico muito talentoso, mas nem músico, nem tocar guitarra aqui, eu acho que na igreja ele poderia. Porque nós que temos um teor de moralidade muito grande, muito forte, nós aceitaríamos um homem assim, um assassino, um adúltero, um péssimo pai de família. Mas ainda assim, volto a lembrar, Davi é considerado e chamado homem segundo o coração de Deus. E a pergunta que eu sempre fiz na minha vida, ao estudar a vida de Davi, foi por que Davi é chamado homem segundo o coração de Deus? Por que que outros homens da Bíblia, por que que Samuel, por exemplo? Samuel, que era o profeta de Deus, que foi dedicado desde pequeno à casa do Senhor pela sua mãe Ana, e foi criado pelo profeta Eli. Desde desmamado, Samuel foi criado dentro da igreja, foi um grande juiz, protegendo o povo de Deus, restaurando a lei no contexto da nação de Israel. Mas Samuel não é chamado homem segundo o coração de Deus. Ele é o profeta do Senhor, mas não é chamado homem segundo o coração de Deus. Por quê? Eu creio que a única resposta que nós temos para isso é porque Davi era um homem que tinha um coração quebrantado ante o Senhor. Se você ler o Salmo 51, que é um salmo que Davi escreveu confessando o pecado dele de adultério, o pecado de homicídio dele ao Senhor, o Salmo 51, você vai ver ali marcas de um homem que realmente entende a sua pecaminosidade, que ele inclusive diz que em pecado ele foi gerado, e em pecado a sua mãe havia o concebido. Já imaginou? Ele notava a ideia da sua pecaminosidade desde o ventre materno. Era o que Davi dizia. E a partir daí ele começa, é um salmo fantástico, ele podia ter um dia que estudar aqui na igreja, uma noite, da profundidade que Davi ele enxerga a sua pecaminosidade. Então, isso é que faz Davi um homem segundo o coração de Deus, porque ele é um homem que, apesar de ser imperfeito, apesar de cometer graves crimes e pecados hediondos, de acordo com as nossas classificações, Davi ele é um homem segundo o coração de Deus, porque o seu coração é um coração quebrantado, é um coração arrependido. Então, o que o Evangelho faz, só recapitulando aqui, numa pessoa, não é tornar a pessoa preta em 100% branca, não. Mas o Evangelho vai fazendo uma obra progressiva de limpeza nas nossas almas. E essa limpeza ela é marcada pelo arrependimento. Então, a grande marca da vida de uma pessoa que tem um relacionamento com Deus é que ela tem um coração quebrantado, um coração arrependido. Eu lembro, inclusive, trazendo até para mim algo pessoal, recentemente, algumas semanas atrás, não muito tempo atrás mesmo, acho que talvez umas 3 semanas ou 4 semanas, não sei, eu decepcionei uma pessoa que me ama muito e que eu amo muito essa pessoa, e essa pessoa escreveu para mim no e-mail, disse, estou muito decepcionado com você. E eu disse, eu escrevi de volta, dizendo assim, me desculpe, essa não foi a primeira vez que decepcionei você e nem vai ser a última, porque eu sou imperfeito, não sou modelo de moral para ninguém, apenas quero ser um modelo de um pecador arrependido diante da cruz. Eu sou uma pessoa falha, sou uma pessoa imperfeita nos meus relacionamentos, mas eu sou uma pessoa que tenho consciência da minha pecaminosidade, e todas as vezes que eu sou confrontado com ela, eu sou levado aos pés da cruz em misericórdia ao Senhor e petição de arrependimento e atitude de contrição diante de Deus. E a pergunta que isso deve trazer para você nessa noite é a seguinte, eu creio. Você deve se perguntar, Será que o arrependimento é uma marca na minha vida? Tem muita gente que é religiosa, muitos de vocês são religiosos, muitos de vocês frequentam a igreja, muitos de vocês vivem vidas corretas ou moralmente satisfatórias, mas não tem um coração quebrantado, um coração arrependido. E até alguns que são cristãos e já estão há algum tempo na igreja, que praticam, já chegaram ao desenvolvimento espiritual a ponto de praticarem momentos devocionais diários. Mas reflita sobre até mesmo a sua devocional diária. Você dedica tempo na sua vida devocional, no seu momento devocional, para arrependimento, para quebrantamento diante do Senhor? Ou às vezes as suas orações geralmente são orações de petições, pedindo a Deus que você seja bem sucedido aqui, ou que cure tal doença, ou que lhe abra uma porta de emprego, ou que dê uma namorada para você, ou que conserte seus relacionamentos, e você lê a Bíblia e tal, mas você não tem um momento em que você se derrama diante de Deus para se quebrantar e se arrepender diante de Deus. Então, se o arrependimento não é uma marca na sua vida, eu quero dizer para você que talvez o Evangelho nunca entrou profundamente no seu coração. Porque o Evangelho, ele ensina que o arrependimento é uma marca essencial da vida daqueles que foram transformados por Jesus. Segunda coisa, a profundidade do arrependimento. E aqui está no 14, a parte B desse versículo. Eu queria que vocês lessem comigo aqui a parte B dele. Tem duas frases, então a segunda frase desse versículo vocês podem ler comigo. Diz assim: pois, por meio da cruz, o mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, tentando ensinar para a igreja na Galácia, é que o que o Evangelho faz conosco é que nós perdemos total interesse ou damos agora pouca importância à opinião e os métodos do mundo sobre a nossa vida, principalmente nossa vida espiritual. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, é que o Evangelho, em outras palavras, ele quer dizer assim, que o Evangelho nos ensina que os nossos pecados nos separam de Deus do mesmo jeito que as nossas boas obras nos separam de Deus. E alguns de vocês estão assim, como é que é, pastor? Justamente, os nossos pecados nos separam de Deus do mesmo jeito que as nossas boas obras nos separam de Deus. Você vê, existem dois extremos que possuem a mesma raiz. O primeiro extremo é aquele que busca independência à lei moral de Deus. É aquela pessoa que nós conhecemos como pecador, que está se prostituindo, que está se embriagando, que vive uma vida falsa, que dá falso testemunho, que mente, que cobiça, e assim por diante vai. É aquela pessoa que vive uma vida independente da lei, em outras palavras, desobedecendo a lei, que nós denominamos pecadores. Essas pessoas, elas não veem necessidade de salvação, porque elas estão muito entretidas no seu pecado, na sua conduta de vida. E se você falar para ela que ela necessita de salvação, ela vai rir na sua cara e vai tirar onda com você. Me lembro disso quando eu estudava no Contato, e é impressionante como já existe essa prática sendo cultivada na nossa cultura desde cedo, na adolescência. E eu me lembro que nesse científico que eu estudei no Contato, primeiro, segundo, terceiro ano, principalmente nos dois últimos anos do meu científico, os meus amigos, quando terminava a aula, dia de sexta-feira, já ia para um bar beber, adolescentes. É ilegal, contra a lei, mas aqui no país não se controla. Então, depois da aula, na sexta-feira, a galera já saía para beber. E aí começava o final de semana, muitos deles viajavam para casa de praia, para porto, para surfar, e tome drogas, tome sexo, tal, tal, tal, tal, tal. Quando chegava na segunda-feira e cada um começava a contar da sua ressaca, do fato de estarem drogados, da vida de prostituição, você fala para eles assim, você precisa de Jesus? Eles vai para lá, irmão. Tu é um babacão. Tu é um donzelão, tu é não sei o quê. Por quê? Porque vivem independente da lei, desobedecendo a lei, mas não acham que necessitam de um salvador. Porque estão buscando significância ou significado para suas vidas nessas práticas. E o outro extremo é aqueles que são extremamente dependentes da lei. Aquelas pessoas, no caso, o grande exemplo aqui dos fariseus, dos judaizantes mesmo aqui no contexto de Gálatas, que estavam querendo buscar e conseguir almejar salvação mediante a obediência à lei. E por isso eles estavam exigindo dos irmãos na Galácia que se circuncidassem. Estavam exigindo deles que respeitassem os códigos alimentícios, deixassem de comer certas comidas e passassem a comer outras. Que respeitassem o calendário. No nosso contexto, no dia de hoje, são aqueles que condenam outros irmãos por vestirem certos tipos de roupas, ou frequentarem tais ambientes, ou de beberem certos tipos de bebidas, ou de escutarem certos tipos de música. São pessoas que tentam viver de acordo com a lei. Dependem da lei para o seu desenvolvimento espiritual. E essas pessoas, que o apóstolo Paulo está dizendo, estão tão longe de Deus quanto o primeiro grupo. Por quê? Porque esse segundo grupo aqui, apesar de eles não acharem que precisam de um salvador, eles fazem de si mesmos seus próprios salvadores. Eles não veem necessidade de Jesus porque eles conseguem manter e cumprir a lei, andar de acordo com normas, andar de acordo com regras, e eles empurram para fora da figura a pessoa de Jesus. Eles se tornam seus próprios salvadores. Eles se auto-justificam. E a minha vida, meu querido, minha querida, e a sua vida, meu querido, minha querida, é marcada por isso. Nós, às vezes, tentamos viver uma vida independente da lei, e também nós, às vezes, tentamos viver uma vida dependente da lei. E o que Paulo diz no capítulo 3, anterior a esse capítulo 5, é que todos que vivem de acordo, debaixo da lei, estão debaixo da maldição da lei. Você vê dois extremos que possuem a mesma raiz. Um está completamente rejeitando a lei e olha para ela com repulso, mas outro se abraça a ela e depende dela para a sua salvação, porque o foco passa a ser na sua performance. E um está distante de Deus porque acha que não precisa de um salvador, e o outro está distante de Deus porque não aceita o salvador que Deus propõe, porque ela se faz seu próprio salvador, sua própria salvadora. E como isso aqui é uma realidade no meu coração, no seu coração, no nosso contexto, eu creio que nós tendemos para o extremo do lado direito, que nós às vezes criamos por participarmos de um ambiente religioso uma dependência a lei, porque estamos na igreja, dizimamos, participamos, servimos, e aí nós temos às vezes a coragem de chegar diante de Deus e passar na cara dele dizendo assim: ó Deus, eu faço isso, isso, isso, isso, isso, agora eu sou merecedor do teu amor, sou merecedor da tua graça. E quando nós passamos por momentos difíceis ou dificuldades financeiras ou crise de saúde, nós jamais aceitamos isso e queremos reivindicar de Deus, porque achamos que o que faz as nossas vidas ser bem-sucedidas ou não é a nossa performance de acordo com a obediência à lei. É vestirmos do jeito que a igreja diz que é para vestirmos, é comermos do jeito que a igreja diz que é para comermos, é possuirmos o mesmo vocabulário que a igreja diz que nós devemos possuir, é participarmos de tudo que nós devemos participar, e achamos que fazendo assim, nós somos merecedores da graça de Deus. Então, devemos entender o seguinte, que todos os dias o nosso coração pecador, ele está constantemente rejeitando a lei de Deus, mas ao mesmo tempo também ele está se apoiando em boas obras para querer barganhar o amor com Deus. Somos todos assim. Eu já contei até um exemplo meu em uma outra pregação dessa mesma série sobre isso mesmo. Não sei se vocês se lembram, quando eu estava indo para os Estados Unidos depois de passar 4 anos aqui no Brasil no seminário e ter plantado aí a congregação lá no Curado 4, a igreja no Curado 4, a igreja estava indo bem. Estão lembrados dessa história? Eu contei uma vez, muitos de vocês riram, e a igreja estava indo bem e tal, e eu fui para os Estados Unidos, fui de avião, ia me casar, ia fazer um mestrado lá. Tá. Pois bem, aí no meio do voo, aquela turbulência começou a agitar o avião, e começou a agravar, a turbulência ficou fortíssima mesmo. E eu cheguei a Deus: Deus, por favor, segura o avião aí, porque, ó pai, eu tenho feito tantas coisas por ti lá no Brasil, dedicado minha juventude para o ministério, não deixa eu morrer virgem não, tá, Senhor? E a gente tenta barganhar com Deus, todos os dias a gente faz isso. Pegue na sua vida devocional, no seu momento de oração: Senhor, eu sou tua filha, eu sou não sei o quê, eu reivindico isso, eu peço isso, ó pai, me dá saúde, me dá sucesso, me dá papapá. E às vezes a nossa oração e os nossos pedidos a Deus, eles não são puros no sentido que nós queremos apresentar para Deus algumas boas características, algumas boas obras, algumas boas ações que nós temos feito. E o que eu queria que a gente pensasse aqui, refletisse, é que nós deveríamos nos preocupar não com a quantidade do nosso arrependimento, mas na profundidade do nosso arrependimento. Eu queria que o nosso arrependimento, e o Evangelho ensina que o nosso arrependimento deve ser um arrependimento profundo todos os dias. Por quê? Porque nós devemos confessar a Deus não apenas as nossas más obras ou os nossos pecados, quando nós falamos por trás de uma pessoa, ou damos falso testemunho, ou quando nós cobiçamos alguma coisa que nós não temos, ou quando matamos, ou quando adulteramos, ou quando acessamos um site de pornografia, ou quando fazemos negócios ilícitos. Nós não devíamos apenas confessar esses nossos pecados, mas também deveríamos confessar diante de Deus as nossas boas obras. É isso que o Evangelho ensina, porque as nossas boas obras são tentativas de auto-justificação nossa diante de Deus. Então, a profundidade de um arrependimento é marcado pela confissão das boas obras, assim como é marcado pela confissão dos nossos pecados. Quantos de nós confessamos diante de Deus as nossas boas obras? Você vê, o nosso coração é tão pecaminoso, o nosso coração é tão ruim, que tudo que fazemos, até as nossas boas obras, ela tem uma característica de autossatisfação. Eu estava no gás ontem explicando e dando um exemplo que eu sempre dou, às vezes, do exemplo de um jovem que ele está numa avenida movimentada e tem uma velhinha lá com uma bengala e ela está querendo atravessar e ela dá uma passada, mas quando ela dá uma passada o carro não respeita. Aí o cara chega lá, vem a minha senhora, e atravessa a velhinha do outro lado da rua. Ou até mesmo um jovem que está no ônibus lá e chega assim, uma mulher grávida e entra no ônibus. E ele pegou aquele assento depois daquela lotação e ele sabe que ainda tem mais 45 minutos para chegar na sua casa. E hoje está super lotado e do seu lado, do lado direito tem um negão com um sovacão aberto assim do lado dele, do outro também, certo? Mas ele vê uma mulher grávida entrando no ônibus e ele: pô, não quero dar esse lugar para essa mulher. Mas aí ele pega e dá o lugar para a mulher sentar, a mulher grávida. Mas ele dá o lugar ou ele atravessa a velhinha do outro lado da rua, por quê? Porque ele quer receber o aplauso das pessoas. A maior força que faz com que ele ceda um lugar, que ele atravesse a velhinha, para que as pessoas olhem e digam assim: olha que rapaz, olha, não se faz mais jovem feito esse, que atravessa as mulheres da rua, do outro lado da rua, ou que dão os lugares para as mulheres grávidas. Ele quer receber o aplauso das pessoas, e às vezes quando não é isso, no fundo, no fundo, no fundo, ele quer receber o aplauso de Deus. E se ele sair de lá, do ônibus, se ele descer do ônibus e na esquina roubar o celular dele, ele vai chegar e dizer assim: Deus, você permitiu que eu roubasse meu celular depois de eu ter cedido um lugar para aquela mulher grávida no ônibus? Porque a nossa intenção, o nosso coração é sempre egoísta, a intenção do nosso coração é sempre má, porque nós somos intrinsecamente depravados. Então, o nosso arrependimento deve ser marcado não só apenas com a confissão dos nossos pecados, mas também das nossas boas obras. E depois, a base do arrependimento, 14a. Nós lemos a parte B, vamos ler a parte A. Diz assim, vamos ler todos juntos. Na verdade, esse aqui é um dos meus versículos prediletos das Escrituras. Falo com toda sinceridade. Inclusive, tatuei quase que uma frase dessa no meu braço. Vamos lá, versículo 14a, leia comigo aqui: mas eu me orgulharei somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler todos juntos, eu queria ver vocês lendo mais alto aqui comigo, vamos lá. Mas eu me orgulharei somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Era a frase que, esse foi o versículo, um dos versículos que impactou profundamente a vida de Lutero. E Lutero desenvolveu a teologia dele completa em cima desse versículo aqui. Lutero dizia: crux solo est nostra teologia. Cruz É somente essa a nossa teologia. E é por quê? Porque a base do arrependimento é porque o Evangelho nos ensina que a cruz é o maior lucro que possuímos. A cruz é o maior lucro que possuímos. E a pergunta geralmente é por quê? Por que a cruz é o maior lucro? Por que o apóstolo Paulo, ele, nesse versículo, está dizendo aqui que ele não se gloria de mais nada a não ser da cruz de Jesus? Você é capaz de afirmar isso? Nós nos gloriamos. Ah, eu me glorio porque eu sou um excelente profissional na minha área, eu sou um excelente aluno de sala de aula, ah, porque eu tenho essa e essa qualidade, que sou bonito, porque eu sou feio, mas pelo menos eu sou uma pessoa que tem um bom papo, sei lá. A gente se gloria por qualquer razão. Mas o apóstolo Paulo, ele diz aqui nesse versículo, eu não me glorio em nada a não ser na cruz de Jesus Cristo. Por quê? Por que ele afirma isso? Porque na cruz nós vemos duas coisas. Lá na cruz eu vejo um Jesus que viveu uma vida que eu deveria ter vivido e que morreu uma morte que eu deveria ter morrido. Lá na cruz, repetindo aqui para vocês, eu vejo um Jesus que viveu uma vida que eu deveria ter vivido e morreu uma morte que eu deveria ter morrido. De fato, Deus exige obediência à sua lei, de todos nós. Nós devemos 100% de obediência à lei de Deus, mas por causa do pecado, todos nós somos incapazes de obedecer perfeitamente à lei de Deus. E é por isso, meu querido, minha querida, que todos nós estamos no mesmo patamar. Não importa se você é um assassino. E eu creio que eu posso até afirmar isso aqui, porque a gente está na capital mais violenta do país, né? Para até ter assassino aqui no nosso meio, não sei. Como a gente está na capital mais violenta do país. Você pode até ser um assassino, você pode até ser Fernandinho Beira-Mar. Ou você pode ser aquela pessoa certinha, que tem uma boa família, que vive uma boa vida, um bom casamento. Todos nós estamos no mesmo nível. Todos nós somos farinha do mesmo saco. Não existe melhor. No Salmo 14, que o apóstolo Paulo depois volta a citar em Romanos, ele diz assim, e Deus viu lá do alto e viu que não havia nenhum justo, nenhum sequer. Todos nós somos do mesmo nível. Olha, eu e você somos farinha do mesmo saco. Eu sou pastor e você não é crente, mas eu sou igual a você. Sou pecador quanto você. Se eu quiser mentir, eu posso. E talvez eu lhe engane, mas a verdade é essa. É que todos nós somos pecadores miseráveis. E sabe de uma coisa? A única coisa que diferencia uns de outros é a graça que nos levanta. Só isso. O que me põe de pé aqui hoje no púlpito é a graça de Deus. É a graça que me pega nem pelas mãos, mas pelos cabelos, pela camisa, e me coloca aqui de pé. É só a graça de Deus. É só a graça de Deus que nos levanta, meus queridos. Porque nós não temos, inclusive, força nas pernas para nos levantar. É isso que o Evangelho diz. Você já pegou um paraplégico numa cadeira de rodas? Tenta colocar ele de pé. Se você tentar colocar ele de pé, ele vai cair. Ele pode fazer o esforço do mundo todo, mas ele nunca vai ficar de pé com sua ajuda. E se você colocar ele de pé e soltar, ele vai cair. Mas se alguém pegar e segurar ele, é esforço. Porque tem um peso de um corpo. E manter ele de pé, ele fica. É isso. É isso que a graça de Deus faz. É isso que a cruz nos mostra. Por isso, a cruz é a única coisa que eu posso me gabar na minha vida. Porque todas as outras conquistas que eu tenho, todas as outras qualidades que possuo, aos olhos de Deus, são como trapos de imundícia. O profeta Isaías disse, certa vez, que as nossas obras de justiça diante de Deus são como trapos de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia no contexto da Bíblia? Era o pano que era usado para prevenir que a menstruação da mulher escorresse pelas pernas. Um modis. Tá? diante de Deus, a melhor obra que eu posso fazer, a minha maior qualidade é como um molde sujo. Estou colocando no português vulgar aqui o texto da palavra de Deus, que é isso mesmo, certo? A única coisa que me levanta, a única coisa que me mantém de pé é a graça de Deus. Porque na cruz eu vejo um Cristo também que morreu a morte que eu deveria ter morrido. Isso é graça. Morrer por mim. Pecador? Você morrer com uma pessoa do seu nível, uma pessoa que você, da sua família, tudo bem. Mas morrer por alguém que está lhe ofendendo, pecador, que ofende a sua lei todo dia, que ofende o seu ser, e age em atitude de inimizade contra você, porque é assim que nós somos inimigos de Deus. Morrer por alguém que lhe odeia, isso é graça. E é isso que mantém um pecador de pé, nada mais. Se não fosse a graça, nenhum pecador podia chegar diante de Deus para se gabar de qualquer coisa. Conseguir um lugar diante de Deus, um assento diante de Deus, um lugar ao céu, um lugar ao sol, né, também, como diz aquela música de Jota Quest. Nenhum pecador poderia ter um espaço diante dos atos de Deus, se não fosse pela graça. E o que é que isso nos ensina? Pensamento aqui para a gente refletir, falando de arrependimento. Sendo a base do arrependimento a cruz. A cruz não é para ser visitada uma vez na vida, mas todos os dias. Você vê, a maioria de nós visitamos a cruz no dia que nós nos convertemos. Fomos até a cruz quando entendemos pela primeira vez o nosso pecado. Mas o que o Evangelho nos ensina, o que o apóstolo Paulo sempre está falando, é que a cruz deve ser uma estação. A primeira estação que eu devo descer todos os dias. Todos os dias. Todos os dias eu devo dobrar o meu joelho e recorrer à cruz. Para lá enxergar quem eu sou e ter acesso à graça incondicional que está disposta para mim. Todos os dias. Como é que eu faço isso? Eu desço a cruz todos os dias na minha vida devocional em atitude de arrependimento diante de Deus. É assim que eu chego à cruz todos os dias. Então, para você talvez que está hoje à noite aqui, que você nunca visitou a cruz, você nunca chegou aos pés da cruz, essa é a única estação, o único lugar que vale a pena você ir. E para você que já foi lá um dia, mas faz muito tempo que você não voltou por lá. E é interessante, né, quando a gente às vezes vai para um canto e a gente guarda na memória, mas a gente nunca mais volta lá. A experiência é diferente, né? E me lembro disso, fui criado parte da minha infância em Atlanta, nos Estados Unidos, quando meu pai morava lá. E saímos de lá em 85, só voltei lá em 96. E quando eu voltei com Beth, eu estava na Olimpíada de Atlanta, não participando como atleta, né, obviamente, mas servindo aos atletas pela Jocum. E eu fiz questão de voltar lá ao lugar onde a gente foi criado, os apartamentos dentro do campus do seminário. Fiz questão de ir com ela nas árvores que eu brincava quando criança, no parque. E mesmo aquilo ali sendo algo vivo na minha memória, ao chegar naquele lugar, dá vontade de chorar. Porque a experiência, a memória que você tem no passado, pelo local, é feita viva novamente. E é assim que funciona a cruz. A razão que nós temos que descer a ela todos os dias, voltar para ela todos os dias, parar lá todos os dias, é porque se nós não pararmos lá, a nossa vida passa, temos ela na memória, mas não se torna algo vivo, algo presente no nosso coração, real. Mas ao estarmos lá, todas as vezes a memória é experimentada no coração. E lá eu entendo como eu sou pecador, mas lá também eu entendo como eu sou amado. Então eu queria que você, a partir de hoje, pensasse nisso. Por que não ir à cruz todos os dias?